Inesquecível foi o seu olhar. Meu coração só quer você pra amar. Imprevisível seu jeito de ser. Eu sem você não dá pra imaginar. Eu quero você descobrindo os meus sentidos, revelando os motivos do meu pensamento. Você sussurrando aos meus ouvidos, refazendo os caminhos do nosso momento. Oh, oh, eu quero ser teu sal, eu quero ser teu ar, sua respiração. A fonte desse amor veio do seu olhar, direto pro coração. Descobrindo os meus sentidos, revelando os motivos do meu pensamento. Eu quero você sussurrando aos meus ouvidos, refazendo os caminhos do nosso momento. Oh, oh, eu quero ser teu sol, eu quero ser teu ar, sua respiração. A fonte desse amor veio do seu olhar, direto pro coração. Eu quero ser teu sol, eu quero ser teu ar, sua respiração. A fonte desse amor.